Passaredo 2224, está livre a decolagem da 10, vento 120 graus, 149, fique atento à pista molhada. Olha hoje, 6224, tem atendido alguma tendência de afastamento da formação pegada da pista para as desviações? Eu vou confirmar com a torre, só um minutinho. Muito obrigado. Controle passeio 2224, boa noite. Boa noite, 2224, contato radar 350, saída Momo. Ah, escuta. Companhia. Vamos lá. Oi. Arquivo 380, 360, autorizado, via Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, após BH Trive, e após Trive, Poços de Calda. O controle 120.8. O transponder 5027, a decolagem da 10, subida da El, após da El Leda e após Leda Bridge, o voo no 074. É Belo Horizonte, após BH é Trive, o voo no 074. E após Trive, Pontos de Caldas. Voo no 074 e chame pronto para o pushback acionamento. O teto já está entre 1.210 a 1.500 e com visibilidade de 6.000. Ah, sim, então continuando na aproximação, se autorizado, e reportaremos visual ou iniciando a aproximação perdida. Emotivo, autorizado, final LS, 2000 pés, 1.022 agora o ajuste, suporte no localizador estabilizado, 6.224. Agora reportará estabilizado, 6.224. Então 3.178, desça para 3.000 pés, 1.022 ajuste. 3.022, para 3.178. Chineme 313, chame agora o centro Recife, frequência 1251, alterne 3325, Chineme 313. Centro 251, 13325, Chineme 313. Chineme 224, autorizado final LS, agora com a torre 198612. Está no log, vai chamar 286, 6224, obrigado. Então, 3178, desça para 2000 pés. Autorizado sinal LS, reporte localizador. 2000, para estabilizar, 3178. Objeto 57 no meio, identifique, chegada a mar, desça até o nível de voo 050. Identifique, chegada a mar, desça até o 050, objeto 57 no meio. Campo, a pista 10 molhada, no momento não chove sobre o campo, teto estimado em torno de 1.500 pés, o Oceané 6224. 24, gente. E aliás, vai reportar o estado. Do 4235, aguarde um instante, cópia. Controle Salvador, 3355 na cena, mandado aqui, né? Para 4.000 pés, 1.021 ajuste, 355 no 5. Para 4.021 ajuste. No 021, atente à pista molhada. Atente à pista molhada, 4, chame Recife, frequência 12085, boa noite. 25, boa noite. Autorizado, Confins, o nível 380, via Pesulu no meia, a decolagem dá 1-0 com curva à direita, subida Dael após Dael Leda, após Leda direto Bridge, vai interceptar Pesulu no meia, controle 120 decimal 8, acione 5031. Correto, 4235 da Azul e chame pronto no portão 3. O Oceané 6224 no solo ao 59. Tá livre o táxi via Alfa Juliette, gate 01. Alfa Juliette para 016224. Localizador, tanto 3178. 2, 1, 8, 6, 12. 2, 6. Santana 3178, boa noite, localizador. A 3178, vou chamar a torre. Positivo, estabilizado. Ok, o São 3178, informe a vista do campo, teto estimado 1500 pés. A pista no zero encontra-se molhada devido à chuva recente. No momento não chove sobre o campo. O ajustão no 021, São 3178. Relativo, vai passar o Constante 3178, a visual avistou a 1800. Gente, Constante 3178, está livre o pouso. Na 10, vento é 160 graus, 62 é nosso. Livre pouso na 10, Constante 3178. Webjet 57 no meio, reduza para 2109. Reduz para 2119, Webjet 57 no meio. Trip 5595 para 2000 pés. Ajuste de altímetro no 021. Está autorizado o final LS e reporte localizador. Mantenha high speed 5595. O Webjet 57 no meio está autorizado até 3000 pés. 3000 pés, Webjet 57 no meio. O seu trip voador na ajuda aí o controle? Sim, né? É, se o trip 5155 voadona importar aqui, ajuda aí o controle? Ajudaria, mas eu tô com tráfego pra decolar no perfil da Momo. Aí já iria atrapalhar, entendeu? Ah, então tá bom, mas tem. Uma posição a 0 1 para o 6284 é a 0 1. Tá 3178 no solo ao 05, está autorizado, tá? Via Alfa Juliette, a remota é a 14 do pátio principal. Alfa Juliette 14, tá? 5972, cliente da Charlie. Rio 5972, aguarde um instante, cópia Galeão, o nível 400. 400, você teria nossa. É, a Dael, Dael Leda Eudes. Obrigado. Azul 4235, prossiga, torre. Obrigado, chame táxi 4235 da Azul. Azul 5972, cópia. Azul, escuta. Ok, está autorizado Galeão, nível 400, via Peruísque 50. Decolagem da 1-0, curva à direita após, a subida é a Dael, após Dael Leda, após Leda direto Eudes, para interceptar a Whisky 50. O controle 120 decimal 8, Arciane 5034. Autorizou 400 Galeão, decola da 1-0 com curva direita Dael Leda, após Eudes e após a Whisky 50 interceptar, 120. 80 é o controle, 5034 é o código, Rio 5972. Tá correto e chame quando pronto, Rio 5972. Até o 40, obrigado. 1074, aguarde no portão 2, devido ao Embraer da Azul à sua esquerda, tá iniciando no 3. Assim que o tráfego iniciar o táxi, o senhor será autorizado. Você tem a tua objeto 57 no meio? Afirmativo, para 2 mil pés, 1021 ajuste. Quando após o desvio, sou autorizado, dona, para 2 mil pés. O 57 no meio. 2 mil pés, 1021, estou de dona, o objeto 57 no meio. Principal em direção ao pátio 3. E aguarde e reposte para o táxi, o azul 4235. Jogou no 074, está autorizado o pushback e acionamento, então no gate 2, coordenação com a equipe de sola, é pós-táxi. Salvador, boa noite, o Trepe 5-5-5, está estabilizado em evento, baixado travado. Boa noite, Trepe 5-5-5, tráfego já avistado, livre o pouso na 1-0, o vento é 1-7-0 graus, 0-9 nós, o ajuste 1-0-2-1, e atente a pista 1-0 molhada, o Trepe 5-5-5. O voo no 074, então desconsidere a autorização, mantenha a posição no gate 2 e aguarde para o pushback acionamento. Salvador, boa noite, web 57 no meio, estabilizado localizador. Boa noite, web 57 no meio. Chamei passando externo, sou o número 2 para o pouso, segui um ATR da Trip, a pista 1-0 encontra-se molhada e o ajuste é 1-0-2-1, web 57 no meio. Vai reportar no externo, chega a pista molhada, web 57 no meio. Copiado, o azul 4235, está livre o táxi à direita, chame no ponto de espera quando pronto para a decolagem, pista 1-0, venda o ajuste é 1-0-2-1. O voo no 074, assim que o Embraer da Azul deixar o pátio, está autorizado o pushback no 2 e chame o táxi. 517-16 do externo. Ciente, aguarde autorização de pouso, o LED 5716. Aguarda, o objeto 5716. TP 5515 no solo ao Zuno 2. Autorizado táxi via Alfa e Kilo para o pátio 3. A posição é a 03 do pátio 3. TP 5515. Via Alfa e Kilo, posição 03 do pátio 3. Jet 5716 pouso autorizado, são 0, vento 160 graus, 099. Livre pouso, objeto 5716. Gente, o azul 4235, observe a passagem do Boeing da Webjet. Após o tráfego, está autorizado a linha e manter a 10. Zona 074, 143 a bordo, alterne caminhão, 4 horas, autonomia. Copiado, Zona 074, tá livre o táxi, até o ponto de espera da 10 via Índia. Via Índia, tá livre o táxi, para informar pronto. Gente, tá 3305, só um instante a cópia. É a Tuca, transição Caju. Obrigado. O Webjet 5716 no solo ao Zuno 4, está autorizado o táxi via Alfa e Kilo para o pátio 3. A posição é a 04 do pátio 3. Alfa Kilo para o pátio 3, posição 4, 5716. Azul 4235, livre, a decolagem da 10, vento 160 graus, 099. Vai iniciando, azul 4235. Ogô, no 07. Pronto. Ciente, autorizado a linha e manter a 10, gol no 074. Aliar e manter. Azul 4235, decolado aos 17, chame o controle 120-8. 08, boa noite. Boa. Controle de saída, Salvador, boa noite, Azul 4235, decolou na Dael. Boa noite, Azul 4235, contato radar, tudo mantém a nível de voo 380, controle de Dael. É, sobe para o 380, é, confirme completa a subida ou pode apoiar Dael? Autorizado Dael. Obrigado, apoiando Dael. Voo 074, decolagem autorizada da 10, o vento é 170 graus, 07 nós. Livre decolagem, pistola 0 para o voo 074. Tá 3305, cópia. 3305 para cópia, senhor. Tá autorizado, Recife, o nível é o 330 via Peruísque 58. A decolagem é da 10, curva à esquerda. A subida Fuca, transição Caju, o controle 120 decimal 8, o transponder 5030. Autorizado, Recife 330, via Peruísque 8, decola 10, curva esquerda, Fuca, Caju 208, 5030, 3305. Ah, correto, tá 3305, chame quando pronto no portão 6. Permanece grato. Voo no 074, decolado aos 19, chame o controle, 120.8, boa viagem. 120.8, obrigado, uma boa. Controle Salvador, uma boa noite, Gol 074, decolou na saída da El. 074, boa noite, contato radar, mantém o nível 360, mantém o perfil da saída da El. Terceira saída, sobe para o 360, Gol 074.